ômega, o princípio e o fim. Muito obrigado, Senhor. Gostaria de agradecer a todos que direto e indiretamente colaboraram para que esse trabalho fosse realizado, tá ligado? Ao Fábio, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Sua imagem e semelhança, o homem Deus criou. Desde o início não tem fé, desde o início, o pecador. Deus criou os animais, o céu e a terra. Caim matou Abel, iniciando-se a guerra. Inveja, maldade e essa aí são os dias atuais. Irmão matando irmão. Pais que matam filho, filho matam pai. Qual a pior espécie nesse mundo de animais? Racionais, racionais. Hoje em dia o homem não pensa. Só saca índia, filha, crack, boom. Na cabeça é muita arma, é muita droga. Muita violência, ouço tiro, vejo morte. Vejo sangue escorrer. Aqui se faz, aqui se faz. Vai provar próprio veneno. Tenha fé, tenha fé em Deus. Esse é o protetor. O homem quer ser mais do que o nosso criador. Ganância, ambição, dinheiro, cifrão. O mesmo se destrói com sua própria destruição. O mesmo alto se destrói, destrói seu semelhante. Maldade também viva em vários semblantes de ser humanos, fiéis, pecadores. Ao invés de aprender os preços, aprender os primeiros valores. Partido, aprender a primeira imagem semelhante. Imagem semelhante. Desde o início o homem é pecador. Imagem semelhante. O homem nasceu. Imagem semelhante. Desde o início o homem é pecador. Triunfo dos injustos, a corrupção, sua grana roubada. Siga o caminho de Deus, ele é o dono do ouro e da prata. O mesmo te tirou das trevas, te trouxe pra luz. Em nome do Senhor morreu por nós, teu filho Jesus. Ao Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor. Após o terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito louco, você demonstra ser forte. Um guerreiro, um gigante. Mas deixa-se levar pelos brilhos do diamante. Troca dos quilates, tira a vida de um semelhante. Sem pena nenhuma, sem dó, nem compaixão. Pais que mata filho, irmão matando irmão. Jesus está voltando e os injustos vão implorar pelo perdão, pelo perdão, pelo perdão. Imagem semelhante, o homem Deus criou. Imagem semelhante, desde o início, o pecador. Imagem semelhante, o homem Deus criou. Imagem semelhante, desde o início, o homem é pecador. Perante as leis de Deus, sou eu, confesso apenas mais um pecador. E nem ao universo, não mesmo lágrimas escorrer. Por motivo de emoção, não mesmo sofrimento e dor. Ser humano tem compaixão e não para pra pensar mesmo. Perante a lei da vida, você ainda não percebeu. O mesmo é que abençoa. Entre nossos caminhos, nós chegaremos até o Pai. Se não for através do Filho, humanos temos que ter fé. Um pouco mais de compaixão. Perante a lei de Deus, nós somos todos irmãos. Não sabe o que faz, o homem não sabe o que fala. Renega o Pai e blasfema as palavras, homem sem fé. Sem amor, cheio de ganância e tentação. Jesus está voltando, Senhor, ora pelo perdão. Imagem semelhante, o homem Deus criou. Imagem semelhante, desde o início, o pecador. Imagem semelhante, o homem Deus criou. Imagem semelhante, desde o início, o homem é pecador. É pecador, desde o início, é pecador. Desde o início da história, da escrita, tá ligado? Lá quando Caim matou Abel, surgiu a inveja, a maldade e a traição. Ideologia de rua pedindo paz, demolado produção. Pode crer, sangue bom. Deus! Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, seu único filho, Jesus Cristo. Eu também creio, irmão, tamo junto. Bem bolado produção, ideologia de rua. Mano Black, Mano W, Mano Peter, envolvido pra fortalecer. É nóis, glória.